enxerguei um novo universo que talvez nem consiga descrever em meus versos. Teu sorriso cativa, me alegra e motiva, abrilhanta minha rima, faz de ti minha diva. Viajei e olha que nem estava em meus planos. Essa noite sonhei com você no piano, linda como sempre. Eu te olhava da